já saia do fim. Agora sim, agora consegui o pessoal no propósito. Cente 350, vai seguir o tráfego da companhia que está posição 11 horas, está 12 milhas à frente, passando 60, 060. Controle o voo no 994, cruzando 190. O 994, deixa-me agora o centro Recife. Frequência 12545, alterne 126, decimal 85. O 994. 2545, 265, voo no 994. Desça para 3 mil pés, emitimos 013. Reporte localizador estabilizado, 3520. 3520, reportará estabilizado, descendo para 3 mil pés. estabilizado, LS X-Ray, tá 9504. 9504, Torre 1895, tem um bom ponto. 1895, bom dia, tá 9504. 520, desça para 2000 pés, está autorizado o sinal LS, recorte no localizador, ajuste altímetro no 0 no 3. 103520, reportará estabilizado, 6520 para 2000. Salvador, bom dia, tá 9504, passou sim para baixada e travado. 9504, livre pouso 10, 950 graus, 59. Livre pouso 10, tá 9504. No ILS. Agora com a torre na frequência 18.95, 3520, bom pulo. 1895, tenha uma boa noite. Igualmente. Salvador, bom dia, 3520, baixar travado. 3520, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando pista livre. Alfa 504, Salas 25, direita, Alfa Juliette, Portão 1. Alfa Juliette, Portão 1, tá na 504. Alfa 520, livre pouso 10, 950 graus, 59. Então, 3520, livre pouso. 3520, solo 27, direita, táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa e Juliette para 03, tá? O baiano quer sinalizar aqui, acho que não acordou ainda. É posição 3. Acabou de chegar. Bahamas, boa noite, o voo 1896, descendente da Charlie, autorizando o tráfego João Pessoa. Boa noite, aguarde cópia no 896. Saída, seria para o 1896. Saída Pucca, transição Aracaju. Pucca Aracaju, obrigado, boa noite, 1896. Voo 1896, cópia. Cópia. Autorizado, João Pessoa, 370, via Peruíce 58. Decola da 10, curva esquerda, Pucca Aracaju. Controle 120, decimal 8. Aciona 5064. Autorizado, João Pessoa, nível de voo 370, conforme o plano de voo, Peruíce 58. Decola da 10, curva esquerda, Pucca Aracaju. Controle de saída 120, 8, código transponder 0064. O voo 1896. 1896, chama para puxa acionamento, seja muito correto. Sente 1896. 8 no 6, bom dia, senhor, identificação, vista 2000 pés. Chegada a uma área, ajuste de altímetro 1-0 no 3. Descendo via até 2000, como em 13, 1-8 pés. Autorizado, Sr. Rex. Autorizado, Sr. Rex.